Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje o tema foi escolhido a dedo. Estávamos há meses preparando essa pauta. Reunimos a nata dos jogadores de videogame do Projeto X. Sei. Para gravar um cast sobre uma das maiores sagas da atualidade dos videogames. O cast de hoje, como vocês podem ver, é sobre God of War. Meu Deus! I am a God of War! Ué, peraí, eu fui enganada. Me disseram que era cast de Mario. Mario foi o único jogo que eu joguei. Como assim? Me enganaram. Isso não é cast de Tetris? Porra. Ah, vamos pro inferno. O que eu tô fazendo aqui, porra? Pera aí, me enganaram, mano. Não, tá vendo? Isso se chama enganação. A pessoa não fala pra que é a porra da gravação, fala uma coisa pra cada um, aí chega todo mundo aqui com cara de tacho e não sai nada direito. Poxa, tá vendo? Eu estudei a pauta de Super pra Mario 64 por 3 semanas. Eu fiquei estudando. Como assim? Eu tô deixando de fazer minhas coisas pra gravar essa merda. Eu matei aula. Exige explicações. Exige explicações agora. Eu separei áudio pra trilhar. Foi tudo preparado, foi tudo pensado. O Mug que mandou os comandos pra mim, eu só tô obedecendo. Só pra vocês terem ideia, Seiji, qual foi o último jogo que você zerou? Puta. Cara, acho que foi o Crash 3, viu? Pong. Porra. Pong. Crash 3 do PlayStation 1, galera. Porra. Nesse podcast nós temos 3 orelhas que não fazem sentido nenhum e 2 especialistas. Eu e o Cabeça. Especialista. Aham. Então a gente vai começar esse cast. Eu sou Cabeça e God of War é 300 com Percy Jackson. Foda-se. Sinto okay. Fãs chorando aí. Ai, meu 300 Deus. Com menos roupa com Percy Jackson. Porque eu tenho menos roupa em God of War do que em 300, por incrível que pareça. Aqui é a Adri e, mano, eu faço parte daquele grupo grande de jogadores tão empolgados, mas tão empolgados que duraram a exorbitância de 10 minutos jogando. 10 minutos, é? A Adri chegou 10. No primeiro chefão do barco. Eu fiquei com preguiça, jogo chato da porra, desisti. Bem, aqui é o Mug e God of War mostra que você consegue ser macho usando saia. Não. Sabe qual que é o problema de God of War que eu já percebi? Um monte de... Tipo, ele... Qual que é a atração? Desculpa, os meninos vão ter que me explicar. Qual que é a atração de um jogo que você vê um cara usando... Um cara fortão, musculoso, usando uma tanguinha? É tipo uma afirmação de testosterona, é o quê? Explique-me. Então, olha, são homens, né? Não tem título. Mulheres são confusas. Meu Deus, hein? Recentemente, no God of War Ascension, a gente descobriu que por baixo da sainha, o Kratos usa aquele short de ginástica que as mulheres usam. Aquele tipo do vôlei. Você repara que ele usa naquele branco. Porque espartanos são espartanos, né? Eu sou Fernanda Fofão, que acho que até hoje na minha vida eu nunca zerei um jogo sequer. Caraca. Mas tu não zerou Mario 64, fia? Não, meu irmão zerou. Tu acha que eu zerei? A única coisa que eu fiz com o Mario 64 foi apagar todas as estrelas salvas do meu irmão e tentar desesperadamente recuperá-las em vão, porque obviamente eu não consegui. Porque nas fases mais difíceis eu olhava pro meu irmão e passava o controle pra ele. Enfim. Olha, depois você reclama que ele pegava o seu pé, você apagou todas as estrelas dele. Foi um acidente. Isso aí acaba com a irmandade, não existe irmandade que aguente. Ah! Pois. Quem nunca sacaneou um irmão que atira a primeira pedra? Cabeça, tu tem irmão mais novo, você sabe como que é. Ai, ai. Tu não vale, panda, porque tu não tem irmão. É inferno. É, irmão mais novo igual a morrer no paraíso. Tormento eterno. Tormento eterno. Eu discordo. Aqui é o Seiji e uma vez disseram que ninguém afundaria o Titanic. Kratos ouviu isso. Ixi. Ok, né? Então, vocês aqui que estão ouvindo, vocês viram que a nossa equipe está extremamente preparada para gravar esse tema. Ah, preparadíssimo. Equipe de pão. Eu vou ser a chata que odeia tudo e é. Bem, a gente não precisa nem falar o que é God of War. Provavelmente se você abriu esse cast pra ouvir, você já sabe o que é. Que é o cara branco de saia matando deuses gregos com putaria. Sério, você não precisa saber mais do que isso apertando o botão. Tudo você faz apertando o botão. Tem mais do que isso? Triângulo, bola, triângulo, bola, bola, bola, bola, triângulo, bola, triângulo, bola, triângulo, bola, triângulo, pula. É outro jogo que só serve pra foder controle, né? Tipo, você estoura o seu controle e não chega na metade, é. Uma coisa que eu tenho que falar, eu nunca uso quadrado. Não sei nem o que quadrado faz na maior parte dos jogos. O quadrado é golpe fraco. O Mugi, ele gosta só do golpe forte e pra frente. Sempre. Pra frente, golpe forte, pra frente. Eita. Eu particularmente acho que vocês têm que adotar a minha tática de jogo, que é aperte todos os botões possíveis a toda hora e vá seguindo em frente. É assim. Pronto. Se der então, certo, deu, né? É quase isso. Se você apertar quadrado ou triângulo eternamente e andar pra frente, você termina o jogo. Você tem que pular eventualmente um buraco, mas você termina o jogo. Qual é? O macete é sempre voadora rasteira. Voadora rasteira. Infalível. É legal a bola mas... pra você fazer as kills da hora também. Mas eu acho que aqui a ideia desse cast, a parte mais importante, é perguntar pra aqueles que são os maiores especialistas aqui, né? A Feira, a Adri, o Sage, o que eles acham dessa grande obra. Eu posso falar? Do mundo dos videogames. Viadagem. Viadagem pura. Essa é a minha opinião sobre isso. Não joguei e não gostei. Eu vou dizer que ele é um jogo de muita inteligência, sabe? Porque tu precisa ser realmente extremamente inteligente pra ficar apertando quadrado, quadrado e triângulo durante todo o jogo. Que bola. Não, e não é todo jogo, que porque bola. São mais de 6 jogos. 6 jogos? Você então... tá 6 jogos fazendo... 6? 6, peraí. God of War 1, 2 e 3. Eu pensei que fosse só 3. Aí você tem o Ghost of Sparta. São mais de 6. São 6 jogos. Ghost Ascension, Sparta, God of War, Ghost of Sparta. Chains of... Tem o Chains. Chains of Olympus. São Chains 6 jogos. Of Olympus. 6 jogos. E ainda tem o, Smash, o All Stars Battle Royale, que você pode jogar com o Kratos e esmagar botões também. E... Ah, então assim contra o Mortal Kombat também. Pois é. Tem o Mortal Kombat. Kratos está em Mortal Kombat. Ah, se for assim contra o Soul Calibur também. O que, que ele tá fazendo em Mortal Kombat, porra? Não, o Kratos não tá... Vale. Soul Calibur, ele tem Soul Calibur do PSP. Ele tá lá também? Meu Deus, que papagaio de pirata. Ou seja, apertar botões... Porra, mal papagaio de pirata. Ou seja, você tem, sei lá, 80 horas de apertar botões. Maravilha. O que pode ser melhor que isso? Claro, nossa, tipo, é tudo que eu quero fazer por 80 horas, é ficar apertando o botãozinho e vendo um jogo super, super família, né? Coisa legal pra você jogar com a família inteira em volta, com mãe, com irmão mais novo, com vó, com cachorro, com papagaio, com todo mundo em volta. Esse é um jogo que ganha aquele selo lá do Mortal Kombat que o Rods criou, o Triple S, sangue, sexo e satanismo. Tá tudo. Não necessariamente. Não necessariamente nessa hora. Não, é assim, sempre variado. Ah, é passar horas apertando botões? Faz com Minecraft isso aí, é passar horas apertando botões, pô. Mais emocionante. O Panda protestou aqui referente a Minecraft. Mas agora vamos pra sessão Você Sabia, hein, cabeça? O que tu acha? Vamos lá, então. Acho importante. Acho que é uma sessão que vai agregar muito a esse podcast tão feito de tão bela forma. Com muito carinho pra você. Muito carinho. Agora pra começar o primeiro Você Sabia, vamos lá. Todo noob que joga God of War pela primeira vez arranha o DVD de tanto jogar e nunca chega nem na metade do jogo. É a história da Dri. O que saiu agora? Que beleza. Ah, esse consegue. Cast está tão bom, que ela, a Adri até saiu. A Adri desistiu. Tá vendo? Da mesma forma que ela desistiu do jogo, ela desistiu do cast sobre o jogo. Aí. Com menos de 10 minutos de gravação. Com menos de 10 minutos, exatamente. Como dizia o dado, ó, um dado preciso. O que mais que a gente tem aí? Bom, entre 100% das pessoas que jogam God of War, 60% são retardados que desistem de jogar na metade do jogo no modo fácil por morrer tanto ou não saber completar um quebra-cabeça do jogo. 20% são de outros retardados que zeraram o jogo com a ajuda de um profissional. 19% são profissionais zerando no Very Hard para zoar os que nem zeraram o Easy Mode. E 1% é o retardado lendo isso para querer saber em qual porcentagem ele se encaixa. Oh yeah! Minoria é everywhere, né? Sendo a minoria sempre, porque isso é importante. 70% dos que zeraram o jogo sem clipes legendados zeraram de novo para conhecer a história. 20% ficaram que nem anta procurando os vídeos no YouTube. E 10% das pessoas sem tempo que viram essa opção folheando o jogo inteligentes que foram na opção que dá para os vídeos, ok? Porque dentro do jogo você tem uma opção que você pode ver os vídeos novamente, em vez de procurar no YouTube, esperar carregar, mudar a qualidade. Cara, isso é muito inteligente, hein? Porra, que merda. Agora vamos ao dado mais legal. Entre 100% das pessoas que não conseguem zerar o jogo, 30% quebram o DVD depois que alguém conta como passar a fase, vai que nem uma anta comprar um DVD novo. 20% dizem que o jogo é um lixo, mas continua jogando mesmo assim. 40% ficam o resto da vida jogando. 10% procuram um detonado na web e, quando acham como passar a porra da fase, saem na rua pulando que nem uma anta e dizendo, eu passei sozinho. O Bug é o mestre de fazer isso. Ah. Pra isso tem uma frase, é poser. É o poser. É assim mesmo. Poser. Exatamente. Assim, eu sou foda, é, porra. Não, eu não fico falando que eu passei sozinho. Ainda não, né? Ainda não. Mas não conta pra ninguém que eu sou detonado. Ah, é. Véi. Ah. Se perguntarem, eu falo. Se não perguntar também, não vão falar, né? Pra quê? Vão se entregar? É. Mas é o seguinte, se você está ouvindo esse podcast, feito com tanto carinho, amor e apreço, e está se mordendo de raiva tentando entender o que raios aconteceu, então você pega o seu celular, olha que data está próxima. Você reparou? 1º de abril, pessoal. 1º de abril, dia da mentira, da pegadinha, da sacanagem. Não a sacanagem do God of War, o outro tipo de sacanagem. Sacanagem. God of War tem sacanagem pra valer, viu? Porra. Meu Deus do céu. Então, por favor, não leve a sério esse cast. Foi apenas uma brincadeira que nós estamos fazendo aí com vocês, nossos ouvintes. Se é que sobrou algum até aqui. Todos já não desistiram de assinar o feed. Tiraram o site dos favoritos. Estão putos com a gente. É bem possível. A gente vai ter um cast sim essa semana, gente. Um cast real. Sério? Não é sobre God of War, por favor. Na verdade, só explicando por que a gente resolveu fazer trollagem com God of War, é que numa das dicas que a gente recebeu, um dos chutes que a gente recebeu, foi de God of War. Então, já que chutaram God of War, vamos fazer um cast de God of War? Só que não, né? Aproveitar o 1º de abril, né? Fazer uma gracinha pra vocês. Poxa. Eu queria dizer que... Eu enganei vocês, vocês pensaram que era outra pessoa, mas não sou eu. Piririca. Que isso, Mug? Abestado. Lixo. Agora esse cast foi do ruim para o deprimente, né? Meu Deus. Ele acabou de descer um degrau na escala de qualidade da podosfera. Bom, uma coisa que eu posso ser sincera, o dia que for gravar um podcast sobre God of War, de verdade... Eu não estarei na staff. Nem eu. Só pra consolo de vocês, porque de fato eu não entendo absolutamente nada de videogame, nada de game nenhum. Então, tipo, eu realmente não estarei na staff. Não se preocupem com isso. Eu lembro que teve uma pessoa que pediu uma menina no cast de videogame. Tá aí, ó. Tivemos duas hoje. Duas meninas em cast de videogame. Por quê? É God of War. God of War pode tudo. É festa louca. É o jogo perfeito, né, pra garotas, né? Oh. Com certeza, todas as garotas adoram God of War. Meu Deus. Pô, mas tem um cara gostosão lá, sem ofensas, Panda. Enfim. Mas a gente sabe que o Panda tá com o físico um pouco diferente do Kratos hoje em dia. Um pouco só. Um pouquinho. Nada que um pouco de treino, uma bolinha no fim de semana não resolva, né? E aí, pessoal. É isso. Então, é isso. E esperem mais um pouquinho que iremos lançar o podcast correto da semana. Provavelmente amanhã vai sair o podcast certo, sem brincadeira, sem trollagem. E se não for amanhã, você ouve esse cast amanhã, e daí ele vai ser tipo no amanhã do amanhã, e aí vai estar certo. É. Se o podcast atrasar, a culpa é da Fernanda Fofon, que eu já aviso, essa pessoa, ela atrasou. Eu não gosto dela, não entendo como é que ela deixa as coisas pra última hora, mas enfim, se atrasar, a culpa é dela. Toda vez a mesma coisa. Eu nem conheço, nem sou amiga dessa pessoa, então... Falo nada. Não sei nem o que ela tá fazendo na staff. Se atrasar, vai ter que passar lá no setor de RH pra resolver isso aí. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado por essa atenção. Desculpe pela brincadeira, não levem a sério. Se ficarem bravos, o Rod vai estar aí pra responder a todos vocês. Bom, e é isso, galera. Falou, tchau, tchau. Tchau, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Caixa de entrada. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Música.